Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. No ar mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto e comigo no estúdio Benjamin Júnior. Boa noite, João. Boa noite, Fofunha. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Hoje, terça-feira, estamos aí com mais um Marco de Hoje. E o Marco Antônio vai trazer um grande entrevistado hoje para a gente. Nosso ídolo. Deleitar aí, nosso ídolo. Nosso ídolo. Vai lá, Marco Antônio. Você tá bom, gaúcho? E aí, tudo bem? Eu te mandei um linkzinho aí, não sei se podes tocar. Para você eu posso tudo. Muito obrigado. Você filho. Manda. Bota baixinho, só pra gente. É uma micro intro, uma micro homenagenzinha, sabe como é que você é? Você, né? Manda e eu compro. Não se preocupe com isso, não. Pera aí que eu vou pegar aqui. Certamente, enquanto isso. Último ali, isso. É que essa é uma intro, né? Já que eu tô muito empolgado, vou conversar com uma pessoa que, apesar de eu nunca ter visto pessoalmente, eu considero um amigo de infância. Uma pessoa que em vários momentos eu assisti com meu pai. Vamos aí, tocar aí, vai, né? Vai lá. Tá, eu vou tocar baixinho, falo ao mesmo tempo ou deixa eu tocar? Deixa eu tocar um pedaço, depois o Fufunha abaixa. Tá, tudo bem, vamos deixar então. Só primeiro minutinho, por favor. Eu gosto de todas as cores. Eu gosto do amarelo. Ah, não, cor de rosa. Azul. Ah, oh, que delícia. Algo de romance pra você. Sentado no caixote, abraçado na viola, roda pede pra cantar, eu canto e digo agora é hora. Marco Antônio. Nossa, obrigado. Isso é que fantástico. Emoção. Uau, é emoção mesmo. Mas, de qualquer forma, eu estava dizendo, apesar de eu nunca ter conhecido o nosso convidado pessoalmente, foi uma pessoa que fez companhia para várias tardes, eu assistindo na TV com meu pai. Eu tenho memórias assim, excepcionais dele. Vou falar um pouquinho, dar uma micro intro. Vamos dizer, o Daniel Azulay, que é o nosso convidado, ele é um genial desenhista, artista plástico. Vale dizer que aos 23 anos ele já ganhava menção honrosa no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e com seus 27 anos levou primeiro lugar na International Cartoon Exhibition em Atenas, na Grécia. Além de tudo, é claro, apresentador de TV, educador e criador do maravilhoso, eu chamaria-se de universo infanto-juvenil, chamado A Turma do Lambi-Lambi. Eu me lembro dos personagens, por exemplo, Piparote, do Pita, até na TV era feito pelo filho do grande Otelo, da Chicória, Professor Pirajá, que foi uma família de personagens encantadores e extremamente brasileiros. Vale dizer que o Daniel Azulay criou esse universo quando ele tinha apenas 28 anos. Tem muita coisa para falar com ele, mas vamos dar as boas-vindas. Marco Antônio, antes disso, Daniel, boa noite. João Alckmin de São José dos Campos, o Marco Antônio está lá em Porto Alegre. E vamos te parabenizar antecipadamente, porque depois de amanhã é seu aniversário. Exatamente. Olha, como é que você... com o YouTube, Facebook hoje, né? Não. Ainda bem que homem não tem essas frescuras aqui. Mulher não gosta de dar idade, né? 72 na lata. Mas você é um garotão. Eu tô com 67, você é um garotão. Original, ponto... Eu ia deixar pro final, mas o João não adianta. Ô Azulay, nós não somos velhos, nós somos clássicos. Nós somos clássicos, que maravilha. Ué, você veja o seguinte, um carro com 2 anos de uso é velho. É velho. Uma Mercedes 47 é uma clássica que custa uma fortuna. Claro, claro. E não é descartável, né? Um vinho de 2 anos é velho. É. Já o Romanée Conti de 1940 é um clássico. É um clássico, exatamente. Maravilha, muito bom. Daniel, quero te dar as boas-vindas, tá? É uma honra poder falar contigo, tá bom? Eu que agradeço e felicito você, agradeço a oportunidade dos seus ouvintes aí de São José dos Campos, o Fabrício Grelê, o Jean Galvão, os cartunistas grandes. Aí é, é uma meca de artistas talentosos, dos quadrinhos, do cartoon, né? Exatamente. Além da Embraer, São José dos Campos é um celeiro de ideias, né? Exatamente. De pessoas criativas. Exatamente. E o programa, obviamente, é para todo o Brasil. A gente também tem ouvintes até em Buenos Aires, alguns ouvintes moram que lá. Maravilha! Então, que maravilha. Eu só queria te dizer assim que eu estou realmente empolgado, estou meio nervoso aqui, sim, tá? Não! Mas vou tentar aqui me segurar. Tá. Tentar me segurar. Mas o seguinte, querido, antes mais nada, né? Shalom, um grande abraço. E eu queria ver contigo como é que a gente podia, assim, tentando começar pelo início mesmo, né? Isso. E lá por, quando tinhas mais ou menos uns 20 e poucos anos, criaste um personagem chamado Capitão Cipó, que foi no Correio da Manhã, que era aquele jornal carioca. Isso. Que existiu até 74. Fala um pouquinho, como é que veio o teu interesse por desenhar, né? Você era aquele tipo de criança que, em vez de jogar bola, preferia ficar criando personagens ou fazendo caricaturas dos professores e ter que ir para a diretoria? Isso. É, o desenho, para mim, na lembrança mais remota que eu tenho, me acompanha como respirar. É engraçado que eu sempre preferi desenhar a fazer qualquer outra coisa, né? Para mim, estudar foi uma dificuldade. Eu não é um bom exemplo, mas eu não fui um aluno muito... assim, de boa, eu passava com muita dificuldade, nunca repeti ano, passava raspando, porque eu não prestava atenção na aula, eu só ficava desenhando, eu não queria nada na vida além de desenhar. E era uma coisa tão espontânea isso, que a professora, minha mãe, tinha um trabalho danado, ela me botava de castigo, aí eu adorava ficar de castigo, que aí mesmo que eu podia desenhar mesmo, aí eu ficava quieto, ninguém me importunando, até a hora de aparecer alguém de repente, né, levei cascudo. Naquela época, a educação... não tinha esse negócio de criança, sabe? Então, eu tinha que minha mãe me chamar a atenção, senão eu levava bomba, né? Já passava raspando, porque eu só queria desenhar. O Capitão Cipó, ele foi o primeiro super-herói com uma maior sátira aos super-heróis, né? Então, ele está na enciclopédia Mirador, né? No Verdete. Uhum. E foi um personagem que apareceu no Correio da Manhã, que é um jornal emblemático no Rio de Janeiro, na imprensa brasileira. Uhum. E eu penso um dia em relançar. Eu tenho todas as aventuras desenhadas, originais, mas estão todas engavetadas. Que bacana, porque foi meio revolucionário, de certa forma, né? Com aquela carga de humor. Exato, e a sátira, a linguagem dos quadrinhos, foi uma história em quadrinhos brasileira, de personagem brasileiro. Para você ter uma ideia, ele tinha um cinto de utilidades, que tinha camisinha, tinha pílula anticoncepcional, não era uma coisa para criança, mas também claro, não era só para adulto, era para todo mundo. Sim, para jovens, ele tinha a partir dos 15 anos, 16 anos, né? E ele tinha preocupações com a reforma agrária, com a área da seca, então ele pegava intencionalmente uma gripe para poder dar um super espirro, então ele fazia chover com os poderes, superpoderes dele, ele fazia chover em regiões da seca do Nordeste. Muito bacana. Quer dizer, era um vetor de questões nacionais muito interessante, que era crítica, entretenimento, sátira e aquele simbolismo dos heróis da Marvel, né? Tudo junto. E assim, eu acompanhando a tua carreira, tá? Que eu já faço há alguns anos, algumas décadas, eu queria saber assim, se lias muito Monteiro Lobato e a turma do Saci Pererê, a turma do Pererê do Ziraldo, porque eu vejo, assim, claro, as tuas criações são bem originais, mas a gente sente uma influência dessa brasilidade sem ser, como é que posso dizer, exótica. Olha, é bem observado isso, mas menos do Pererê, sabe por quê? Quando o Ziraldo estava desenhando o Pererê, eu ainda não tinha conhecido o Ziraldo, né? E os quadrinhos, eu li muito mais Monteiro Lobato do que o Pererê da revista. A revista Cruzeiro, eu trabalhei na revista Cruzeiro, que publicava o Pererê, né? Mas não na época, eu era muito criança. O Ziraldo é mais velho que eu. E ele foi meu mentor, né? Meu padrinho artístico. É que eu acho que a turma do Pererê começou em 1959 ou 60, por isso que eu perguntei. Pois é, em 63 eu estava com 18 anos já, ó. Então, eu estava desenhando já o Capitão Cipó no Correio da Manhã e desenhando para o Pasquim, eu fiz cartoons, né? Uhum. Eu antes dos 20 ganhei aquele prêmio na Grécia com o desenho da Manchete. Quando voltou o regime democrático em Atenas, era uma charge política, uma das poucas que eu fiz. Eu nunca fui muito chargista de política, eu sempre fui mais cartunista, né? Entendi. Então eu estava desenhando, vamos dizer, os personagens, e eu fui muito influenciado, como todo mundo, minha geração toda. O Monteiro Lobato é uma coisa inacreditável, né? A riqueza, né, dos personagens como a Emília. E a Chicória tem uma influência muito grande da tia Anastácia, né? Eu pensei nisso, sabe? Só que ela é uma quituteira mineira, né? E ela ganhou voz, ganhou música, cantando música sertaneja, não o sertanejo que a gente ouve aqui hoje, mas era música caipira. Sim, música caipira, sabe? Então, a linguagem musical do programa, ela, isso aí é assunto para uma... É enorme isso. Por que que eu fiz tantos discos? Eu compus música? Porque os direitos autorais, a emissora não aceitava músicas de terceiros, porque tinha que pagar direitos autorais. Claro. E eu não recebia pelas minhas músicas. A minha, como era da casa, né? Ah, eu já tinha o programa... Então eu passei a compor e passei a gravar, e aí hoje tem um songbook, né, da Vitali, para ouvir, cantar, tocar e brincar, com todos os LPs e discos que eu gravei, por uma porção deles. Olha, maravilhoso, eu tinha o teu disco que veio numa revista, eu me lembro quando eu pequeno, eu ouvi assim, ouvi até estragar o revista disco. Revista Pôster, parabéns para você, né? Exatamente, exatamente. Eu queria também te perguntar, querido, assim, ó, eu vi uma vez uma entrevista tua, não me lembro quando, tá? Que falaste o seguinte, que achavas importante ser educativo sem ser didático. Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, claro. É boa pergunta, sabe por quê? O americano que lançou o Vila Sésamo foi um programa que me influenciou muito, e eu fui convidado pelo governo americano. Em 1990 e alguma coisa, 96, 94, ou 91, eu não me lembro exatamente, mas eu fui convidado pelo governo americano para representar o Brasil num seminário de programas de televisão para crianças, e visitei todas as instalações do Vila Sésamo, e depois em Israel também visitei, em Tel Aviv, como é que eles faziam a concepção, o projeto pedagógico. O americano descobriu uma palavra chamada edutainment, que é uma combinação de educação e entretenimento, né? Entertainment e education. E então, tradicionalmente, na geração dos anos 40, 50, havia muito educa, diverte, instrui. Tudo que era para criança vinha com um selo de qualidade para os pais, atestando que aquele produto contribuía para o desenvolvimento da criança, né? Você vê o retrocesso que aconteceu com a industrialização do plástico, do brinde, do marketing, do consumo generalizado, de qualquer produto para criança, não importa se é um revólver, se é um álbum de figurinhas de armas, sabe, que o garoto não vai desenvolver nada além do gosto de pegar uma arma, tá entendendo? Sem saber como usar, se aquilo é uma coisa para matar ou se é um esporte. Sabe? E aí o entretenimento para criança se perdeu muito. Hoje tem no Canadá e no Japão programas que não é permitido anunciar. Não tem anúncio para preservar que aquele conhecimento que a criança está assimilando, aquilo é uma coisa pura, intocada e planejada para contribuir para a formação da criança. Não é? Porque senão não vale a pena ter infância, né? Se você não pode, não faz mais importante da sua vida, que você constrói a sua personalidade, o seu conhecimento, você é preparado para a vida, você misturado com tudo isso, você tem todas as informações negativas, perniciosas. Hoje tudo é misturado, né? A internet hoje tem tudo de bom e tudo de mais e pior que existe ao alcance da criança. Perfeito. A responsabilidade dos pais é maior hoje, exatamente. Certamente, certamente. Ainda mais muitos pais que, até por trabalharem demais, tornam a TV uma espécie de pai substituto, né? Ou mãe substituta, né? Uma espécie de babá eletrônica, né? Claro, claro. Eu tenho uma filha e tenho dois netos. Então, eu fico observando isso. Como foi o desenvolvimento? Minha filha nasceu nos anos 80, sabe? Ela hoje é vice-presidente de uma multinacional no Canadá. Já foi lá na Viena, na Áustria. E ela trabalha hoje em Toronto, no Canadá. Ah, em Toronto. Ah, é. Legal. E eu tenho dois netinhos, um de um ano e um de seis. É uma aventura pra mim. Imagina com o amor que eu tenho pelas crianças, curtir meus netos, né? É uma barata vida. Sensacional mesmo. E, querido, assim, ó, tem uma coisa que me tira muito do sério, tá? E é muito comum se encontrar. Essa é quase que uma parte B da pergunta que eu já te fiz antes, tá? Que é muito fácil a gente encontrar adultos sendo condescendentes com a criançada. Quando tenta falar de igual, igual para igual com esse público, né? Tipo assim, como se estivesse tentando baixar o QI dele mesmo e, consequentemente, do público-alvo. Eu, não é puxação de saco, mas eu nunca saquei isso, nunca senti isso nos teus programas. Me fala assim, me parece que é uma pessoa genuinamente com um ótimo relacionamento com o teu lado infantil. Eu estou certo, estou errado? E se eu estiver certo, me fala como é que faz para alimentar, para fazer essa manutenção dessa amizade que tens com o teu lado infantil, o teu lado criança. É, eu acho que eu sou uma pessoa diferente, sabe por quê? Eu por quê? A única coisa que me obrigaram a fazer de forma estruturada foi o curso de Direito, que meu pai me obrigou a me formar na faculdade de Direito, a Cândido Mendes, tirar um diploma, tirei o canudo, trabalhei 3 anos no fórum, no escritório de advocacia. Depois eu fui ser o que eu sempre fui, sabe? E eu nunca estudei canto, eu gravei discos, eu nunca estudei artes dramáticas, nem artes cênicas, eu apresentava o programa, contracenei com os personagens no teatro, no Canecão, em teatro, aqui no Rio. Eu fiz uma porção de coisas que eu nunca estudei, você está entendendo? Intuitivamente, eu apenas transmitia o meu modo de ser, né, naquilo, né? O meu programa não tinha roteiro que fosse decorado. Eu apenas tinha os tópicos e eu falava na minha linguagem, né, aquilo tudo. Perfeito. Então, perfeito. Com criança, eu também nunca fiz curso de pedagogia, nem de fonoaudiologia, nem de terapia infantil, nunca fiz curso nenhum disso. Ah, tá. Agora, eu falo com as crianças, eu dizia, eu não faço programa para crianças, eu faço programa com crianças. Entendi. Quando eu estou com meus filhos, eu não faço para eles, eu faço com eles, sabe, com elas. Entendi. Eu só tive um filho, né, minha mulher perdeu. Três tentativas de gestação, perdeu. Só tivemos uma filha única, gostaríamos de ter tido mais, mas ficamos numa só. Uhum. E o que eu comento aos pais, qual é o maior presente que um pai pode dar, os pais podem dar aos seus filhos? A pessoa pensa que é um brinquedo caro, ou que é alguma coisa. Não, o maior presente que os pais podem dar aos seus filhos é presença. Perfeito. Perfeito. Presença! Não precisa ser o tempo todo, mas que a criança sinta que o pai se preocupa, que ela é importante para os pais. Porque quando os pais quiserem que o filho também retribua, que tenha diálogo, o filho não pode ter sido rejeitado durante anos na infância, sabe, para chegar na adolescência e aí não ter conversa com o pai que nunca comentou, nunca trocou 3 palavras de forma mais sentimental, ou procure saber, né, quem é o seu filho. Entendi. Eu tenho uma mãe que uma vez foi na oficina e me felicitou pelos desenhos na minha oficina de desenho, que a filha estava desenhando muito bem, que a empregada, a babá, mostrou o desenho do filho. Aí eu falei para ela, não terceirize seu filho, porque o seu filho, ele está fazendo isso para você que é mãe dela. Claro, perfeito. Ela não está fazendo para a babá. Sabe? Eu tive uma criança que fez um desenho bonito, a babá olhou e falou, que você desenhou hoje? Ela falou, eu fiz um avião. A babá falou, é ruim que isso é um avião, hein? Aí eu mandei chamar essa mãe, que depois viu que a criança estava melhorando, e eu disse pra ela, olha, você entregar seu filho como se fosse um carro no estacionamento, pra pessoa botar o carro na vaga, a senhora quer estacionar seu filho em algum lugar, não entregue, faça a senhora, leve ele pela mão. Que bacana, sabe? Que bacana. Não, é uma experiência única que vai retribuir pelo resto da vida em gratidão à criança. Os filhos retribuem aos pais quando eles são bem encaminhados, sabe? É isso que a criança espera dos pais, receber uma educação, né? Bacana, hoje em dia parece que todo mundo esqueceu para que serve a educação, para que serve ter um filho, para que serve um filho, né? Ficou muito descartável, tudo ficou muito imediatista. Entendi. Com as exceções, é lógico, dos bons pais, que tratam dos seus filhos como a coisa mais importante do mundo e não abrem mão do tempo. Tem pais e mães que são rígidos com isso, né? Perfeito. As famílias tradicionais do Sul, onde a criança é criada com a família, cresce, trabalha junto com a família, eu vejo isso muito no modelo europeu, de imigrantes, sabe? Eu fui a Bento Gonçalves, nas vinícolas. Uhum. Eu fiquei impressionado com a beleza de como as famílias são tão integradas, né, naturalmente, sem nenhum tipo de imposição. Nenhum filho lá quer ir embora, largar a família, sabe? Uhum. Conviver com estranhos. Porque eles convivem com estranhos, mas as famílias, elas crescem, o núcleo familiar, ele passa de geração para geração na mesma casa, no mesmo ambiente, na mesma fazenda, na mesma vinícola, né? Maravilhoso. Você maravilhoso. Vê isso é uma coisa rara hoje em dia, né? Aham. E assim, perguntando sobre os teus personagens, tá? Que são vários. Qual é que dirias que é o personagem que é mais próximo a ti, que seria uma. Se é que existe, se é que tens um personagem que seria uma versão disfarçada do Daniel Azulay? Ai, meu Deus, cada um. É um fragmento, né? Cada um é uma parte da minha personalidade. Eu adoro o circo, o Tristinho. Eu adoro mágica e ilusionismo. Aí tem o palhaço, o Pita, que também é um mágico frustrado. Mas o professor Pirajá é o catalisador, né? O para-raio. Sim. É o que melhor absorve, sabe? Toda a intensidade, porque ele tem o conhecimento, né? Defensor da ecologia, do meio ambiente. Quando nem se falava nisso nos anos 60, finalzinho dos anos 70... início dos anos 70, de reciclagem, de reaproveitar materiais, sabe? Sustentabilidade. De sucata, né? Isso, sustentabilidade, né? Isso. Exatamente. Então, a Gilda, a vaca Gilda, que ela quer aprender tudo, gosta de ter interesse, quer aprender tudo, e ela gosta de cantar. Então tem a chicória, sabe? Eu me identificava muito com as empregadas de casa, que me ensinavam muitas coisas da roça. Eu via que tinha, assim, a vida rural no campo, né? Meu avô foi industrial, meu pai é advogado, eu levava uma vida urbana, né? Então eu estava muito interessado com essa vida no interior, né? Como é que era morar na roça? O que é roça? Sabe? Então as minhas empregadas que vinham do interior me ensinaram muitas coisas que eu lia na tia Anastácia, né? Monteiro. Perfeito. E assim, tem um ouvinte, tá? O Carlos Ramalhete, que ele tá mandando um oi, ele disse que a mãe dele escreveu para um programa teu de TV, o nome dela é Raquel Ramalhete, tá? Tá mandando um oi para ti. Ô, algodão doce para ela, um beijo grande. Obrigado. Então, uma pergunta meio pirada aqui, que um ouvinte nosso da cidade de Palhoça, em Santa Catarina, perguntou. O nome dele é Paulo Fernando Camargo. Ele perguntou assim: Marco, pergunta pra ele como é que foi quando o Daniel Azulay e a equipe viram um OVNI, um objeto voador não identificado. Olha, isso é uma história fantástica, uma das melhores experiências da minha vida. Foi em Cascavel, de Francisco Beltrão pra Cascavel, ou de Cascavel pra Francisco Beltrão, no trajeto, né? No ônibus, mas eram 16 pessoas. A minha mulher estava, a mãe da minha mulher, minha sogra, estava, o João Kleber, que apresenta programas, estava no ônibus, porque ele era o dublador das vozes masculinas, Selma Lopes, uma prima minha, Sônia Israel, que trabalhou no Faustão e com Clodovil na televisão, era produtora artística, estava no ônibus, enfim, é muito legal quando você, num ônibus, assim, você tem 16 pessoas, todas que viram o mesmo fenômeno. Uau. E o governador Ney Braga, que era o governador do Paraná, no jornal, no dia seguinte, saiu o depoimento dele, ele estava num outro ponto daquela região, e ele confirmou exatamente uma formação de naves, né? Um disco voador grande, sabe? Uau. Eu dei uma entrevista, já várias, sobre isso, mas tem na internet um detalhe, um desenho que eu refiz de tudo, saiu no Flávio Cavalcante, o desenho colorido. Nós tínhamos câmera de vídeo, nós tínhamos máquina de foto. Mas foi uma gritaria, uma histeria tão grande dentro do ônibus que eu achei que era um acidente horroroso na estrada, porque todo mundo começou a gritar, né? Uau, não tinha nenhuma substância ilegal rolando no ônibus, né? Eu nunca vou me esquecer de um Fusca. Rolando, né? Eu nunca vou me esquecer de um Fusca que estava todo fosforescente, amarelo, ouro, laranja e rosa, com a iluminação de 1 quilômetro de distância daquela formação no céu que parecia de veludo, era um campo de soja, né? Uau, sabe? Nós vimos como se fosse uma tela grande de um quinoplex, de um cinema. Um negócio de louco. Aí tava todo mundo sóbrio, né? Todo mundo, lógico, completamente sóbrio. Quem tava dormindo acordou sobressaltado, né? Foi a gritaria geral. Inacreditável, que legal. E me diz uma coisa, querido, assim, me fala quanto o Daniel Azulay, qual é a diferença, assim, da, a gente conhece o Daniel Azulay apresentador, né? Mas qual é, assim, onde é que acaba o Daniel Azulay apresentador e o Daniel Azulay, tipo assim, ser da vida real começa, assim, é basicamente a mesma pessoa, como é que é? Me fala dessa dicotomia, pode ser? Pode. Olha, eu sou uma pessoa muito isolada, que adoro ficar sozinho, tá entendendo? A ponto, eu tô há mais de 30 anos casado e eu moro no meu ateliê, tenho meu ateliê e a minha mulher, nós temos o nosso apartamento, mas eu não troco, eu adoro ficar sozinho, eu adoro ter meus livros, sabe? Então, quando eu tô sozinho, eu relaxo dessa tensão, né? De entrar no Maracanã 6 vezes, com mais de 200 mil pessoas, o algodão doce tocando. Uhum. É uma eletricidade, uma intensidade muito grande. Estádios, nos anos 80 eu fiz shows no final de semana com estádios lotados, muita gente no estádio de futebol no Manaus, Paulo Sarrazate em Recife, em Fortaleza, lá no Ceará. Acompanho essas turnês, assim, que as pessoas viajam o tempo todo, né? Todo final de semana era viagem de carro, de avião, pra cima, pra baixo, de madrugada. Hoje, esse acidente, pra falar nesse acidente do como é o nome dele? Que, lá em Sergipe, no Alagado? Lá da Paraíba? Tá falando do cantor? Gabriel Diniz. Gabriel Diniz, exatamente. O Gonzaguinha, os Mamonas, olha quantos artistas na atenção de você, naquela necessidade urgente de estar em vários lugares. Você luta muito por uma carreira, para atingir assim, uma quantidade de shows, que a demanda é grande, né? Então, você às vezes não tem tempo de ir para o aeroporto. Você mentalmente, você quer ir no caminho mais rápido, né? Uhum. Então, eu estou fazendo um comentário que o Brasil é um país continental, né? Muito grande. Uhum. E como é difícil para o artista, eu me lembro que era às vezes eu não sabia onde eu estava, o Marcos. Porque eu acordava num lugar e de tarde eu estava no outro e já tinha que pegar o voo da madrugada para estar em outro lugar. E sim, quando você vai para as estradas ou para aviões pequenos para cumprir uma agenda apertada, né, de que não dá tempo, você tem que fazer o show, você fica com um risco muito alto. Eu estou comentando isso a respeito do risco que o artista convive durante todo esse tempo em que ele está numa carreira com uma demanda muito grande de shows, de gravações, de, né? Eu fazia gravações na Bandeirante de São Paulo, fazia gravações nas redes, né? Fazia shows nos estádios, corria para depois inaugurar um shopping, depois inaugurar outro shopping. Era muita vai e vem, né? Sim. Então é uma vida atribulada. Quando eu estou sozinho, eu relaxo disso tudo. Eu adoro ter uma necessidade enorme de ficar sozinho. Que legal. E assim, eu queria ver contigo sobre... te consideras uma pessoa, assim, muito feliz, que te transmite essa alegria, assim? És uma pessoa, assim, que poderia dizer que é muito feliz consigo própria, com a tua vida? Olha, eu nunca deixei a televisão. Dizem que quando você entra para a televisão, que você fica num programa diário em rede nacional, como eu tive durante mais de 10 anos, que você não se pertence. Eu nunca quis que a televisão tirasse a minha privacidade e tirasse a minha alegria de viver, principalmente o meu convívio com a família, né? Minha mulher, filhos, sabe? Ainda não tinha netos na época, mas eu adoro o convívio familiar e dos amigos, sabe? Adoro as coisas simples. Sabe? Bacana. Esse negócio está sempre se promovendo, sempre dando entrevista. Como é que é? Celebridade, assessoria de imprensa, marketing pessoal, só fala pela assessora, sabe? Eu nunca tive assessor de coisa nenhuma. É uma chatice. Eu não quero saber de celebridade, sabe? A menos que você seja, sabe? Aí, uma imposição, assim, tão milionária que você esteja numa roda da fortuna, você não tem como sair daquilo. Mas eu, como educador, como artista, eu não tenho como... que ser um popstar, assim, é inatingível, compreende? E acreditar nisso. Eu nunca acreditei nisso pra mim, na televisão, coisa nenhuma. Eu gosto do contato do calor humano com as pessoas, como eu tô falando com você agora. Porque na vida, você só não leva nada, cara. Você leva as boas experiências, convive com as pessoas. Maravilha. Quero dizer também que eu sou admirador do trabalho do teu irmão, do João Tobi. Ah? De Corações a Mil algumas vezes. Isso. Fez com a Regina Casé, com o Gilberto Gil. Também adoro o filme O Judeu, que teve aquela... O Judeu que levou... Falei com ele rapidamente, há uns 15 anos, por telefone. Bem rapidamente. Eu gosto bastante do trabalho dele. Acho O Judeu um grande filme. E eu queria ver contigo, assim, querido, não queres, assim, queres divulgar alguma, de repente, o teu site? Como é que as pessoas, daqui a pouco, estejam entrando agora e queiram saber, assim, tipo assim, um local que concentre os teus trabalhos? Eu sei que também apresenta eventos e tudo mais. Fala um pouquinho disso, pode ser? Fica à vontade. Posso. Eu sou muito inquieto, né? Então, eu fico criando, produzindo... E tudo, eu estou sempre produzindo cartilhas, histórias em quadrinhos para empresas. Eu fiz da lei, Operação Lei Seca, criei o personagem Soprinho, que é um personagem em desenho animado para o Bafômetro, né? E eu tenho um site de arte contemporânea, que é danielazulay.com.br/, aí arte contemporânea em inglês, que é Contemporary Art, ART só. Perfeito, é só botar arte contemporânea Daniel Azulay que vai bater lá. Eu tenho uma exposição em Viena, na Áustria, que eu fiz em 2017, e eu estou levando para Berlim essa exposição. Ah, está levando para Berlim, Estou levando para Berlim. É uma exposição itinerante que fica na Europa, já esteve na Finlândia, na Suécia, Portugal, sabe? E eu desenvolvo esse trabalho de quadros, que é a produção artística, porque acho que desenhista não pode parar de desenhar, de pintar, de criar... E de trabalhar a linguagem, né, do inconsciente, sabe? Uhum. Então a pintura ela tem esse campo fértil, né, para as ideias poderem transitar. E depois a cultura dos povos, ver gente da Rússia vendo meus quadros, da Itália, da Alemanha. Eu gosto muito dessa multiculturalismo, né? Multiculturalismo, né, essa globalização da cultura, onde várias pessoas de países diferentes, culturas diferentes... Podem ver meu trabalho. Maravilhoso. Então, assim, o pessoal também queria saber mais, né? Daniel Azulay, obviamente, com Y, né? Acha um monte de coisa na internet. Eu quero agradecer também a Suzana Tavares, que é uma amiga minha, que intermediou com o WhatsApp e tudo mais, porque eu sou uma anta informática, umas chamadas. Mandar um grande abraço para tua esposa, Beth, que ajudou. Muito e quero obrigado. Quero agradecer, sem pieguismo, tá? Pelos anos de amizade, ainda que pela TV, e também quero te dizer que não havia um pote de sorvete ou copo plástico na minha casa, na minha casa, que não, se eu não tentasse transformar em foguete ou caminhão, bandeira adesiva, barbante, cola e cartolina, tá? Você não me perguntou, mas tem uma geração hoje, e alguns estão na Itália em montadoras de automóvel, protótipo de carro, e faziam carros com caixa de sapato e caixas de embalagens, e que me escreveram depois em robótica, na Alemanha, tem um menino lá do sul, hoje é mestre em robótica e matemática pura, e me agradeceu por ter incentivado ele, quando era pequeno, a desenvolver seus projetos, fazendo no programa. Uau, Daniel, que bacana isso. Tem vários filhos espalhados mesmo, aí pelo mundo, que hoje, pela televisão, sem nenhum curso formal, né, não eram aulas, eram apenas experiências, e eles filtravam aquilo, e que depois foram lições de vida, né, foi um aprendizado para a vida toda. Olha, me emociona, olha, me recompensa, me sinto gratificado, todo dinheiro do mundo não paga isso. Pô, Daniel, falando sério assim, ó, de coração, um grande abraço, não sou porta-voz do João Alckmin, nem do Benjamin Júnior, mas eu imagino que eles também estejam gostando bastante do papo e quero te agradecer pelo teu tempo. Fantástico. Pois é, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua amizade e pela tua parceria falar com a gente, tá bom? Ótimo, muito bom. Um abraço para os amigos de São José dos Campos, aí o Fabrício Greleu, o Jean Galvão... Os artistas que desenham para a Marvel, os quadrinistas aí todos, essa tem geração maravilhosa de artistas criativos do desenho, do quadrinho, do HQ. Perfeito, querido. A gente aqui aproveita e dá os parabéns a você pelos seus 17 anos. Exatamente. Não é, exatamente. Não é 72, não, viu? Você está mentindo, é 17. Fala a verdade. É o garotão. Nossa. Isso, parabéns pela adolescência. Valeu. Valeu, queridos. Muito obrigado mesmo. Adorei. Um abraço, viu, querido? Obrigado. Ô, ô, Marco. E aí, fala, Cris. Puta cara simpático, meu. Pô, não é brincadeira, uma, cara. E não é questão de saco, e, brother. E perceba o seguinte, o telefone dele é bom, não deu problema. Pois é, pois é. Ah, só pra te avisar, depois quando puderes eu mandei ele pro teu link, assim, com a edição que a gente fez ali, eliminando aqueles chiados lá que teve com, infelizmente, com o telefone do Tony ali, ficou Sim. tudo perfeitado. Quando puder, dá uma olhada que você vai te emocionar. A entrevista, falando pro pessoal que não ouviu ainda, a entrevista com o Tony Campello, tá na internet. Eu já vi. Ah, pois é, ficou modéstia a parte, acho que a gente conseguiu. Legal que deu pra, não precisamos eliminar nenhuma pergunta e nenhuma resposta, só os chiados do meio. É. Aproveito para te agradecer também. Eu não tive a oportunidade de ouvi-la inteira ainda. Ah, meu celular, perfeito. Eu começo a tocar, ele para, rapaz. Brincadeira. Mas eu vou tentar depois pelo. Não, perfeito. Pelo depois o que achou. Só uma coisinha, gente, antes de passar para o garimpo, bem rapidinho. Só queria. É importante falar do falecimento, né, da Lady Francisco, há uns 3 dias. Né? E o aniversário ontem, se estivessem vivos, estariam fazendo aniversário o Vincent Price e o Sir Christopher Lee. Então, os dois faziam aniversário no mesmo dia. Gênios, né? Do cinema sombrio. Claro, cinema de terror e tudo mais. Eu quero agradecer, se não me permite também, ao expert em cinema nacional Antônio Leão e ao radialista Sérgio Valério, além da família do vigilante rodoviário Ari Fernandes, que me ajudou com a entrevista da semana passada. Tá? Então, vamos então agora para a nossa garimpagem de canções injustamente ignoradas, pode ser? Alô? Oi, ligou aí? Fiquei mudo aqui ou não? Tá fazendo um barulho estranho aqui. Tá, eu tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Agora sim, agora voltou, estamos ouvindo. Tá, eu não sei se deu para ouvir, que eu preciso fazer uns agradecimentos. Posso repetir? Lógico. Ok, tá. Eu quero agradecer, tô aqui até anotei os nomes, quero agradecer ao expert em cinema nacional Antônio Leão, que a gente já entrevistou, o radialista Sérgio Valério, além da família do vigilante rodoviário Ari Fernandes, que me ajudou com a entrevista da semana passada, e obviamente eu agradecer a Beth Azulay, esposa do Daniel, e a Suzana Tavares, minha amiga que ajudou no lance do todo na intermediação com o Zap, com o WhatsApp. Então podemos ir para aquela garimpagem de canções que foram injustamente ignoradas? Vamos lá. Fufunha, atrás minha insulina já. Marco Antônio. Eu tenho certeza que pessoas com coração, tipo o Benjamin, se emocionaram um pouco. Agora, claro, eu tenho que ficar enfrentando cinismo e tudo mais com gente que já me revelou orgulhoso que quando abriram o peito dele, demoraram horas para achar coração. Não, não acharam. Não. O problema é que... Eu tenho que ajudar, João. O problema é que eu tenho um coração de ouro. Ele é duro, gelado e difícil de encontrar. E às vezes as pessoas encontram e não dão a mínima, viu? Fala, ah, porcaria, isso é ouro, não vale nada. Ai, meu Deus. É uma canção que a gente ouviu, já que a gente entrou na década de 50, é uma canção de 57, o nome é We Went Away, ou seja, Nós Fomos Embora. O cantor é o Dion Dimucci. Dion D, de Davi, I de Ivan, O de Osvaldo, N de nada. Dion, o grupo era Dion e The Belmonts. Esse grupo foi um grupo de rock e doo-wop, aquele estilo bem, com harmonização de vocais bem forte, que era feito por italo-americanos, principalmente na costa leste dos Estados Unidos. Né? Esse grupo, o Belmonts, era um grupo de italo-americanos do Bronx, na cidade de Nova York. Eles começaram em 56, essa canção foi das primeiras que eles gravaram, em 57, e eles contavam com dois integrantes originários da Avenida Belmont, também no Bronx. Eles foram descobertos pelo animador Dick Clark, no programa virado para o público jovem American Bandstand, e no início eles faziam harmonias vocais entre si, cantando debaixo de postes, em algumas partes mais barra pesadas de Nova York, por alguns trocados. O Dion Dimucci era o líder, né, foi acompanhado dos outros integrantes, que eram os nomes Carlo Mastrangelo, Fred Milano e Angelo Dalel. Eles foram muito influenciados por grupos negros de soul music, de rhythm and blues, como The Flamingos, The Bells and The Five Satins. Eles estiveram entre os 10 grupos mais populares antes da chamada invasão britânica, né, antes dos Beatles tomarem conta das paradas. O Dion até foi aceito, entrou na Rock and Roll Hall of Fame em 1989, mas sem os integrantes. Até teve uma certa polêmica, porque como ele seguiu carreira solo 3 anos depois de montar o grupo, até rola até hoje um gosto meio ruim no ar, assim, porque os integrantes achavam que eles também deveriam ter sido aceitos, digamos assim, no Rock and Roll Hall of Fame, e só foi o Dion. A voz do cantor Dion Dimucci pode ser ouvida na trilha sonora de filmes de dois filmes realizados para ajudar na promoção do Chubby Checker, né, o rei do twist, que era um filme era Na Onda do Twist e a outra era Dançando Twist, e também no drama Diner, Quando os Jovens Se Tornam Adultos, que é um filme da década de 80, um filme nostálgico com Mickey Rourke, com Kevin Bacon, com Daniel Stern, com Steve Guttenberg, antes de fazer a Academia de Polícia e tudo mais. Então, vamos para o enorme sucesso dele, que é de 59, por favor? Não entendi o que foi, Benjamin. Pedi para ir para a segunda música dele agora? Que foi bastante sucesso. Isso. Time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I am so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. Marco Antônio. E aí, o que o Benjamin estava falando? Desculpa que eu não ouvi. Não, é que nós estávamos com um problema de fone de ouvido aqui. Ah, não, tá, tudo bem. Então, essa canção fez bastante sucesso, Teenager in Love, ou seja, um adolescente apaixonado. É uma canção de 59. Teve várias gravações. Acho que a gente pode adentrar. Ele gravou também ele gravou o The Wanderer, né, também? Exatamente, aquela exatamente. Dion gravou The Wanderer. Eu acho a versão dele até bem simpática. E a Runaway também? Runaway também, Runaround Sue foi um grande sucesso dele também. Agora, qual é a tradução dessa música aqui? O meu inglês está meio enferrujado. Tá falando da próxima? É. Tá. Ai, é um chute no saco atrás do outro. Mas nossa, It's So Funny I Could Cry. Tipo assim, é tão engraçado que eu poderia lacrimejar, eu poderia chorar. Oh, obrigado, Marco. Nada, Antônio, querido. Eu fico feliz de te deixar emocionado. Também. Você me deixa emocionado. Eu até sonho com isso e quero aquela cantora com ventos à noite cantando pra você. Não. Gente, pro pessoal que tá chegando agora, ele tá pra várias me implicando com os traumas que eu tenho, que é a Kate Bush cantando Wuthering Heights, que eu morro dos ventos uivantes. Quando venta aqui na cidade, que venta muito aqui em Porto Alegre, fica igual como se tivesse um morro lá com Heathcliff lá e dramas da Emily Brontë rolando. Então, mas não é isso não, tá? Por favor, era o seu cedo, então. Vamos lá. You should say that she means more to you than I. It's funny you and her in love. Introduced you at a dance. She took you from my arms that night. It's funny how I started this romance. It's so funny I could find. You didn't mean to hurt me so. You didn't want this to happen. The joke. Because you said hello to her. That's why you're telling me goodbye. It's very funny I arranged it all. It's so funny I could cry. You didn't mean to hurt me so. You didn't want this to she said hello to her. That's why you're telling me goodbye. It's very funny I arranged it all. It's so funny I could cry. It's very funny I arranged it all. It's so funny I could cry. Hoje a minha glicemia tá brava. Ah, por favor, essa canção eu acho, pelo menos, muito bonita. Não ouçam, por favor, tá? Os ecos de maldade. Aí no fundo, o morro dos infantes. Ontem uma conhecida disse que o bom é porque nós conhecemos as músicas, as histórias, e para nós fica mais divertido porque a maioria das pessoas não conhece, né? Então disse essa conhecida que para nós é mais divertida. Realmente isso aqui é relaxante, é muito bom. A grande verdade é a seguinte, a rádio é a paixão da nossa vida, é o nosso grande amor também. Se a gente não estivesse fazendo isso como profissão, a gente estaria escutando rádio, né? Os primeiros versos dessa música aí, musicalmente falando, lembravam um pouco uma versão lenta daquela música Everybody Somebody Fool, né? Alguém tem sempre um bobo de alguém. Um clima parecido, é uma pegada de tango. Everybody Somebody Fool, alguém é sempre bobo de alguém. Ou The Fool on the Hill, o tolo da colina. Então, parecia um pouquinho, eu pensei, talvez seja aquela música em versão lenta. Concordo. O arranjo tem um pouquinho de tango. Né, a gente pode sacar um pouco no início. O nome da cantora, essa canção é de 65, né, o nome da cantora Helen Shapiro. E o nome da canção It's So Funny I Could Cry, como eu já falei antes, mas pro João, que tá pensando, tá pedindo mentalmente para eu repetir, então é tão engraçado que eu poderia chorar. O hit gigante dela foi Walking Back to Happiness, que quer dizer basicamente voltando para a felicidade, que é uma canção de 61 que chegou ao segundo lugar das paradas de sucesso no Reino Unido. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Isso é às terças e quintas-feiras. O Marco Antônio volta para a felicidade, porque ele está aqui comigo, e eu não sei por que às terças-feiras o meu inglês fica completamente enferrujado. Eu não sei também por quê. Falando sério, fica patológico. Isso que é. Agora, por falar nisso, você disse que aquele grupo anterior era do Bronx, né? Aham. Eu conheço só um bairro melhor que o Bronx, o Harlem. Exatamente, os dois competem, né, em barra pesada. Imagina ainda na década de 50. Não, eu não sei, mas na década de 70, você entrar no Harlem, eu tentei entrar, o negócio era feio, cara. Não, brincadeira mesmo. Essa cantora Helen Shapiro é de Londres, hoje ela tá com 72 anos, ela cantava pop com pegada de baladas românticas, também interpretou vários standards de jazz e até atuou em filmes. Ela tinha 14 anos quando ela gravou a canção, que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, né, que eu falei que chegou ao segundo lugar nas paradas de sucesso do Reino Unido. Ela é neta de judeus russos que se mudaram para a Inglaterra e foi criada num ambiente bastante humilde. E o primeiro compacto que ela gravou, ela teve que, quando foi lançado, ela teve que ouvir com uma vitrola emprestada de vizinhos. Né? Como ela cantava muito quando era pequenina, o apelido dela entre os coleguinhas de colégio era Foghorn, que é aquele tipo de buzina usado para alertar barcos e nevoeiros. Aos 10 anos ela formou um grupo que incluía o Mark Bolan, que é o futuro cabeça do grupo T-Rex. E nos palcos ingleses ela foi vista em peças como Cabaret, Oliver. E por um ano ela também trabalhou numa telenovela britânica de nome Albion Market. Ela pode ser ouvida nas trilhas da dramédia romântica, ou seja, um drama com comédia e toques de romance chamado O Beijo da Borboleta, na comédia de gangster Sete Psicopatas, que também é conhecido como Sete Psicopatas e um Shih Tzu, e Lendas do Crime, que é o segundo filme que narra a vida dos irmãos Cray, aqueles que mandaram no submundo de Londres nos anos 60. Ela teve alguma relação com os Beatles também, né? Não ouvi, desculpa. Ela teve alguma relação com os Beatles, alguma coisa? Eu sei que os Beatles adoravam o trabalho dela. Isso. E eu ouvi falar que eles não chamavam insulina, não precisavam de insulina. Mas eu hoje eu achei estranho, porque eu disse de manhã cedo que eu estava muito romântico. E só tocaria muito músicas românticas. E comecei com o Metal Guru com o T-Rex. O mundo pequeno. Agora, romantismo com T-Rex e Metal Guru é brabo, hein, cara? É complicado, complicado mesmo. Vamos pro hit dela, Walking Back to Happiness, 61, por favor. Funny, but it's true. Essa é pra dar coma diabética. What loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day. Walking back to happiness. Opa, oh yeah, yeah. Isso já é insulina. Opa, oh yeah, yeah. I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said, oppa, oh yeah, yeah, and mistakes to which they led, oppa, oh yeah, yeah, I shouldn't have gone. O João fica chutando sem saber das coisas dramáticas que algumas canções têm. Essa canção começou naquele nível que ele chamaria de insulina, mas logo pegou pique. E o bravo que ele continuou ainda reclamando de insulina. Não, não. Aí eu disse que eu tinha recebido já a insulina. Já não tinha mais. Que aquilo era uma dose de insulina. O começo não. O começo estava me dando, eu estava entrando em coma. Cara, eu vou morrer de rir, falando sério. Eu não devia fazer isso, eu devia ficar bravo, mas não consigo. Deixa eu ver. Vamos então adentrar nos anos 70? Vamos lá, adoro essa mulher. Adoro essa mulher. Deciding when to shine. Marco Antônio. Ah lá, pois é, a gente ouviu a Alicia Bridges, ou Alicia Bridges, essa canção é da virada de 77 para 78, o nome é Diamond in the Rough, alguma coisa tipo pedra bruta, ou seja, uma pedra que tem potencial de se transformar numa pedra preciosa, mas precisa ser lapidada. Sou eu. É o grande... Sou eu. Exatamente. O sucessão dela foi I Love the Nightlife, né? Eu amo a vida noturna. Eu também. Exatamente, lançado em 70, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, mas para quem não conectou ainda o nome da cantora ou da canção, em segundos vai reconhecer. Mas falar um pouquinho da Alicia. Ela nasceu em 1953, ela tem, né, 65 anos, ela nasceu em Charlotte, Carolina do Norte, ela aprendeu a tocar violão aos 10 anos, aos 12 ela já apresentava um programa de rádio, direto da única estação de rádio de uma cidade chamada Shelby, também na Carolina do Norte. Vale dizer que 30 anos antes... A cidade de Charlotte ficou conhecida nos Estados Unidos, era uma cidade de cerca de 5 mil habitantes na época, e foi conhecida por ser a cidade com uma das maiores concentrações de integrantes da Ku Klux Klan. Isso na década de 20, né? Quando a cidade ficou conhecida em vários jornais e tudo mais, nos Estados Unidos por causa disso. A intenção da Alicia, ela falou que era, ao gravar I Love the Nightlife, era homenagear o grande Al Green, e era para ser ritmo meio rhythm and blues, mas daí ela viu com conselhos dos produtores que, como a disco music estava estourando, que seria melhor de repente fazer com arranjo disco. E ela até hoje fala que não é muito a cara dela. Aquilo que a gente já conversou, né, João, em outros programas, de que a pessoa grava uma canção disco, faz alto sucesso, daqui a pouco ela não sabe se agradece ou se não gosta, porque ela fica muito marcada, né, pelo sucesso. A canção, ela chegou, a canção essa que a gente vai ouvir um trechinho, né? A Love the Night, ela chegou na lista, na Top 40, né? A lista dos 40 maiores sucessos do Reino Unido, Alemanha, Espanha. É lenda. E foi entre as 100 canções mais tocadas nos anos 70 no Japão e Canadá. A Alicia daí saiu do armário publicamente numa entrevista que deu em 1998. E ela pode ser ouvida nas trilhas de filmes como Amor à Primeira Mordida, você deve se lembrar, com o George Hamilton interpretando um Drácula. George Hamilton, bonito, bronzeado, bonitaço. Exatamente, bronzeado como sempre. Priscila, Rainha do Deserto, e também numa comédia política chamada Mera Coincidência. Vamos para, por favor, para um trechinho. Mas com todo prazer. Por favor. Ai, ai. E obra-prima, né? Fantástico, não dá para cortar, viu, cara? Não. Eu saquei. Eu me lembrei quando começou, passou tipo assim de um minuto e meio, pensei, vai acontecer mesmo como eu coloquei duas músicas da Yvonne Elliman. Não dá, ele vai continuar tocando. Não, mas falou sério, é uma maldade cortar no meio, né? Não, Yvonne Elliman também é um crime cortar no meio. Por favor, né? Um crime cortar. Mas assim, ó, então acho que a gente pode passar para os anos 80, pode Vamos ser? Vamos embora, Fofanha. Agora é diferente, Marco Antônio, em cima da música, qual é a tradução? Poxa, eu ia esperar tocar. Tá, correndo em direção ao teu amor. Obrigado, Marco Antônio. Vai, Fofoia. Marco Antônio. Ah, pois é, esse grupo aí é Baltimora. Corra para o meu amor. Isso, corra para o meu amor. Eu juro que quando o João anunciou que ia tocar, eu pensei, tá, legal, pelo menos eu vou chegar primeiro quando acabar a canção, né, e oferecer a tradução. Mas não, no meio ele interrompe para poder sacanear, porque a gente sabe quais são as autoridades da casa, né, mesmo? Isso é sacanear. Essa canção aí é de 85, o sucessor do grupo foi Jungle Boy, gravado na virada de 84 para 85. Tarzan, eu vou falar um pouquinho desse grupo, né, do Baltimore. Era o tema de Perdidos na Noite com o Faustão. O programa do Faustão, exatamente. Tarzan Boy, né? Isso. Esse grupo é o grupo de Italo Disco, né, que seria um gênero que homenageia disco music, mas cheio de sintetizadores, e explodiu no mundo, nas pistas, na década de 80, quando a disco já não mais existia. Seria um irmão mais velho da dance. Da dance music. Esse grupo durou de 85 até 87, chamado para muitos de One Hit Wonder, né, porque eles tiveram um sucesso gigantesco, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, que é o Jungle Boy, né, e depois eles não repetiram o mesmo estrondo, digamos assim. O Baltimore era fruto da união criativa entre Maurizio Bassi, que é um produtor musical de Milão, e do Jim McShane, que é um técnico de enfermagem da Irlanda do Norte, e que tinha a pretensão de se tornar ator de teatro. Em abril de 1985, a canção que já veio um trechinho, Jungle Boy, foi um sucesso tão grande que ela chegou entre as 6 mais tocadas nas paradas da Holanda, Suíça, Áustria, Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Noruega. O James foi backing vocal até também de uma cantora que o João vai se lembrar, eu acho, a Bibi Jackson, do Automatic Lover. Automatic Lover. Exatamente. Uma musiquinha chata, viu? Uma musiquinha chata, mas fez um sucesso, né? Com ela bem sexy, o vídeo, a pessoa procurar na internet, Didi Jackson, exatamente, ela bem sexy com um cara fantasiado, assim, do robô mais chumbrega, mais 1,99 que vocês já viram. Pois é, como eu falei, o Jimmy McShane foi backing vocal dela, e ele infelizmente faleceu vítima de AIDS cerca de 2 meses antes de completar 38 anos. O grupo pode ser ouvido nas trilhas do programa, né, que lançou Faustão e todo o Brasil, Perdidos na Noite, nos filmes Um Ninja da Pesada e Tartarugas Ninja 3. Então vamos ver um trechinho, por favor, do Jungle Boy? Essa tocou até doer, viu, Marco Antônio? Ah, pois é, tocou mesmo. Então eu quero agradecer. Peraí. Hoje eu estou extremamente romântico. Romântico? Eu quero terminar o programa com um bolero. Com um bolero? Tudo bem. Então, eu sei que não é bolero, tô sentindo só pelo teu tom de voz. É bolero. Fufunha pode dizer se é ou não é bolero. Vai lá, Fufunha. Vamos lá. Peraí. Cacete. Esse daí já vem enchendo o saco junto. Olha que boleraço. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. Four strangers in the night. Was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. Four strangers in the night. Olha, Marco Antônio. Eu não conheci do João, não tem essa versão, é? Fala um pouquinho. Estranhos ao Luar. Essa é de Johnny Rivers. Johnny Rivers, ah, tá. Não, ninguém conhece, poucas Sim. pessoas conhecem. Por unanimidade, ainda bem que o Renzo não está aqui, nós decidimos que gostamos mais dessa do que a de Frank Sinatra. Tá. Assim, ó, eu adoro o Frank, então, por favor, vamos ser respeitosos. Eu diria que adorei essa versão, tá? O pessoal que, obviamente, reconheceu a canção, ela ficou famosa mesmo na voz do Sinatra. Não. E só aqui na rádio, para a gente trazer, assim, essas... Mas fala a verdade, ficou lindíssima, viu? Olha, meus ficou queridos, mesmo. Só pra... Né? Esse... Não errava nunca, não, né? Esse toque de bolero que ele colocou na música, tem um charme todo especial. Virou uma música de baile, né? Ah, meus queridos, Fio. Só pra constar... então eu prefiro a música, como eu combinei com o Paulo, eu prefiro a música com Estranhos ao Luar. Eu com essa eu casaria e iria para uma ilha deserta com essa música e ouviria o resto da vida. Eu ouvi em loop, né? Acabando e começando de novo. Estranhos. Vai ser uma maratona, tá tendo uma maratona de filmes. Aí, então, tem grande chance na quinta-feira de vocês não sentirem a minha falta. Mas eu te aviso que, de antecedência, só tem que olhar o horário certinho e eu te aviso com um pouco de antecedência, pode ser? Mas o que, que eu tenho que ver com a sua maratona de... Eu quero que você se foda com a sua maratona de filme. Mas como é que é? Aonde então, que é essa maratona? É aqui no centro, é uma maratona de filmes no centro de Porto Alegre. Tudo bem, mas... você perde o da 6 às 7 e acabou, não tem problema, faz falta. Eu tenho que só olhar o horário certinho das sessões quando checa, mas eu só queria meio que avisar com antecedência para não achar no final das contas que eu tirei da cartola. Bom, eu vou te você já está sabendo que eu vou te esculhambar se você não vier. Eu vou já avisar os ouvintes o seguinte: realmente é uma maratona de filmes, eu entendo o Marco Antônio, porque vai ter Behind the Green Door. Behind the Green Door, Devil e Mr. Jones. Tá? Vai ter. Quer dizer que vai ser só Andrea True interpretando Andrea True. E a Marilyn Chambers, é isso? E Marilyn Chambers, Andrea True Connection. Vai ser um festival de filmes que o Marco Antônio vai lá e vai julgar. O João fala com esse ar de meio de empáfia, mas eu sei que o João adorava esses clássicos. Linda, né? Por favor, né? Mas era uma época em que você, mesmo em filme pornô, você tinha música, você tinha enredo, você tinha isso. Hoje em dia, o que você tem, sacanagem e pilantragem, é uma coisa que chega a dar nojo. Claro, esses X-rated filmes que você está citando aí chegaram a passar em cinemas chamados mainstream. Exatamente. Não passaram só em cinema que só tinha gente com capote até o joelho. O Garganta Profunda explodiu. Sim, todo mundo mesmo. O The Devil e Mr. Jones. Behind the Green Door. Behind the Green Door foi uma coisa fantástica, explodiu. Inclusive, e vale dizer, João, que inclusive críticos assim respeitados. Exatamente. Exatamente. Filmes, né? Marco, espero que seja até quinta-feira para você não assistir filme pornô, tá? Gente, muito obrigado. O papo foi ótimo com o Daniel Azulay e agradeço aos ouvintes. Um grande abraço. Tchau, pra gente. Beijo, querido. Um abração. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Showtime. Não. Do Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério,